Foxide. Salve, salve galera, aqui é o Bruno do Rockside.com e a verdade está lá fora. E aí galerinha, aqui é o fundo do Cauticano, eu não sou alienígena, mas estou aqui para invadir o podcast. Fala galera, aqui é o ET Bilu, eu só quero dizer que busquem conhecimento. Boa noite galera, aqui é o Luíne e Foo Fighters para mim é uma banda de rock, as melhores. Fala galera, aqui é o Delson. E eu quero ver qual é essa da Operação Prata aí. E aí, galera, nós estamos aqui hoje no 10º episódio do nosso podcast e vamos falar de um tema bem curioso aí, que leva muita polêmica, que é sobre OVNIs, né, cara? E antes de começar, já que vamos deixar bem claro que não vamos falar sobre coisa mística, nós vamos falar sobre o cerne do assunto mesmo, que é o OVNI, que seria objetos voadores não identificados. Hoje nós temos aqui uma presença importantíssima do nosso amigo Léo Fandor do Caoticando, do podcast Caoticando. E aí, Léo, fala um pouquinho pra gente aí. E aí, galerinha? Então, o Caoticano, a gente começou com um podcast, uma página no Facebook, você procurar lá, tá lá, Caoticano, mas teve uns probleminhas, né, tive que parar por conta que eu tive uns problemas aqui de saúde, coisas da faculdade, mas agora a gente tá de volta, a gente vai começar a voltar a postar, a gente vai começar a fazer lives, a gente vai criar um canal no Twitter, vai criar um canal no Twitch e dia 29 agora, domingo, vai ter uma live. Dependendo do horário, do local ou do dia que você estiver ouvindo o podcast, vocês podem passar lá no canal, tá lá, twitch.tv/fandor42 e o Twitch deve começar a partir das 11 horas mais ou menos. E vai... Ah, agora só Deus sabe até que horas vai ir a transmissão. É de Rainbow Six, né? Que vocês vão fazer, né? Isso, Rainbow Six. Queria agradecer aqui a participação aqui, poder participar aqui do podcast. É isso aí, galerinha. É isso aí, Léo. Valeu, obrigado pela participação. Sempre legal ter você com a gente. Nós já tivemos também numa gravação de podcast aí do Caoticando, eu e o Delson, né? Isso, vai ter aí, a gente falando da E3 aí, a gente falando um pouquinho dos lançamentos que a gente tá esperando. Isso aí, cara, beleza. Então agora vamos partir pro tema nosso aí. Para começar o tema, a gente vai puxar lá na Segunda Guerra, quando começou a ficar mais popular esses avistamentos e como o termo começou a ficar também mais conhecido. Não que antes disso não tivesse acontecido, né? A gente tem relato de OVNIs no diário de Cristóvão Colombo, né? Então não é uma coisa recente, mas ficou mais popular durante a Segunda Guerra, não por acaso, também foi a época que o homem começou a conquistar o céu, né? As aeronaves já eram mais populares, já estavam mais difundidas e aumentaram os avistamentos, né? Bom, tem a questão toda que durante a Segunda Guerra, tanto o Eixo quanto os aliados, eles não tinham certeza se essas aparições, esses avistamentos, se eles achavam que um achando que era tecnologia e armamento do lado inimigo, né? Só que assim que acabou a guerra, que eles foram ver a documentação dos alemães e dos derrotados, né? E viram que ninguém sabia de nada, bolhufo, de coisa nenhuma sobre a respeito daqueles negócios que apareciam. Eles ficaram sem eixo quando viram. Ambos os lados achavam que era uma arma secreta do outro, né? Era tipo, eles achavam que era tipo como se fosse uma espécie de arma psicológica, né? Pra poder atrapalhar, né? Os pilotos, no caso. Deixar eles atordoados e tal. A característica que houve no relato dos dois lados é que esse avistamento, esses OVNIs, eles faziam umas curvas e umas manobras que os aviões da época não conseguiriam fazer. E tinha característica também deles acelerarem muito rápido, assim, e de zero a uma velocidade muito alta, praticamente automático, e reduzir também automático. Houve relato de perseguição, que os caças chegaram a perseguir. Eles falam que eles alcançavam, o OVNI disparava. Aí parava lá na frente esperando eles. Quando eles estavam chegando perto de novo, ele pum, disparava. E foi assim até sumir. É tipo malandro, né? Nem me viu, pum! Vazou lá na frente. Não, tava zoando, chega aí. Aí o cara vinha e vazava. E isso daí, essa característica de voo, é que tá, né, uma das coisas que caracterizam o OVNI, né? Um perfil do OVNI, que é uma coisa que não respeita a lei da cinética, né? Porque se você acelera, se tiver uma pessoa dentro do avião e ele desacelerar, está em alta velocidade, desacelerar instantaneamente, a pessoa que está lá dentro vai se chocar, né? A pessoa vai continuar o movimento, ela não vai parar e ela vai se ferir toda, né? Vai se desmanter lá, dependendo da velocidade, né? Então isso é uma mudança de rota muito brusca, tipo, tá voando reto, sobe a 90 graus instantaneamente. Isso seria impossível de um avião, uma aeronave fazer, e mesmo porque quem tivesse dentro morreria, né? Assim, é como no ônibus: se o ônibus bate, todo mundo continua indo reto, o ônibus parou, mas todo mundo continuou, né, se chocando dentro do ônibus, né? Mesmo com cinto de segurança, o seu cérebro vai se chocar com a parede do crânio, né? Isso que eu ia falar, tá aí a importância do cinto de segurança. Na real, é o centro de gravidade do que não se mexe, né? Você pode estar parado num ponto e o seu redor está mexendo, mas você não se mexe. No caso, dentro seria dentro do OVNI, no caso. Isso. Eu não respeitaria as leis da física, né? Por causa da característica de voo dele, né? Vale observar que nem os drones hoje em dia, né, que não são tripulados nem nada, eles conseguem fazer um movimento perfeito. Você tá vindo uma linha reta e faz uma curva em 90 graus ou para cima, uma elevação em 90 graus, e de forma perfeita. Eles fazem quase uma barriga, assim, fazem um movimento, mas tem aquela mudança nítida de trajetória. Legal você falar isso, porque o drone, ele consegue fazer manobra de voo que é impossível para um avião tripulado. Mesmo assim, não conseguia reproduzir a característica de voo do Foo Fighter, né? Exatamente. Perfeito. Aí eu tenho uma pergunta para fazer. De acordo com todas as características que a gente falou, no caso dessas manobras, da parte de não obedecer nenhuma lei da física, o Capitão América, quando ele lança o escudo é considerado um OVNI? Não, porque a gente sabe o que, que é. É um escudo do Capitão América. De acordo com a minha mente, ele obedece uma lei da física. Ele não respeita, né? Ele ainda volta pra mão do Capitão América ainda. Mas um comentário aí que legal é que não foi só no cenário da Europa que foram vistos Foo Fighters, né? No cenário do Pacífico, da Guerra do Pacífico, também foram avistados pelos japoneses e pelos aliados lá. E legal também, tipo assim, que tem relatos dos aviões, né, estarem voando, os OVNIs aparecerem, né, do lado dos aviões, né, sendo seguidos, né, acompanhando. Mas nem no radar, tanto de bordo quanto de terra, nada era detectado. O cara olhava pro lado, via a bola lá luminosa voando do lado, ele no sensor dele ele não indicava nada, né? Não tinha presença. Eles escreviam muito como prato, né? Até esse termo aí, disco voador, vem disso. No inglês é prato voador, né? Isso aí. Não tem essa parada aí que o Deus falou que não apareceu no radar, e no rádio dos caças eles captavam aquela Learn to Fly tocando. Tem um negócio aqui que eu tava lendo, né, que é uma entrevista de rádio de um cientista depois de guerra falando, né, que explicando que o fenômeno que eles viram era fogo de Santelmo, que é uma afirmação que era das asas naturais produzidas por indução de eletroestática nas asas e extremidades dos aviões. Tem negócio de fogo fato também que a galera fala. É, isso são coisas reais, são fenômenos reais, sim. É. Mas fogo fato é no pântano, essa parte desse fogo de Santelmo é no ar já. Esse fogo de Santelmo era muito comum em navios, né? Isso. Que dizem que a parte metálica do mastro começava a brilhar, acendia praticamente. Mas a gente fica bem evidente que não é a mesma coisa do que os caras estão falando, que estão perseguindo, né, esferas de fogo. Tem até um aí, real. E os caras são militares, pô, eles têm noção de equipamentos, essas coisas. Não é um capial falando que viu uma luz no céu. Só viu uma luz, uma bola de luz. O cara fala da aerodinâmica, da manobra, fala de tudo. E isso está tudo relatado no diário de voo dos pilotos. Inclusive tem um relato no Pacífico, bem documentado, por volta das 10 horas da manhã, que já não seria a noite, né? É uma formação de 150 Foo Fighters. Foi avistado sobre ao sul das Ilhas Salomão. É, isso já no final já da guerra, né? Coisa pra caramba, hein? É. Um ajuntamento, 150 pontos assim, no céu, assim, do nada. No Brasil teve um negócio desse também, mas é muito mais pra frente. A noite dos OVNIs, né? A noite oficial dos OVNIs. Isso aí. Ah, cara, já que tem que ter o cético da parada, né? Muita gente também alega que nessa questão dos pilotos avistarem as coisas assim, além deles fazerem. Tem até um livro aqui, o Grande Circo, eu acho. Se não me engano, tá guardado lá, tem que ver. Ele retrata um piloto brasileiro que lutou na Força Aérea Real, né, na RAF. E ele fala, cara, das condições de voo que eram. Principalmente do meio pro final da guerra, que tinham poucos pilotos, né, porque ele levava tempo para ser treinado. E os caras tinham que fazer muitas horas de voo, e isso extenuava muito o piloto, porque ele estava muito cansado. E tinha, dependendo da situação, as cabines não eram pressurizadas, eles tinham que voar no frio e tudo mais. Os pilotos começavam a alucinar, então muita gente dá crédito a grande parcela dessas visões, essas aparições, a alucinação dos pilotos também. Então, mas é estranho, os caras, eu também não entendo porra nenhuma disso, mas os caras iam alucinar com coisas muito parecidas sempre, assim? Não, sim, tô dizendo isso. É uma teoria, né? É, tem gente que fala assim, Não, mas deixa eu te explicar também aqui, porque eu acredito em OVNI, mas não acredito que seja ET, essas porra não, são duas coisas diferentes. Aí nego fica nessa zoeira de, não acredito isso aqui, porque já associa automaticamente aqueles ETs em cinza, cabeçudinho, né? É MIB, né? Daqui a pouco. Ah, sim. Mas você falou um negócio interessante, é um outro ponto de vista, né, cara? Mas o termo, né, que saiu de Foo Fighter para disco voador começou por volta de 1947, quando um piloto chamado Kenneth Arnold avistou uma formação. Ele fez um relato muito detalhado, falou que foi uma surpresa, porque ele estava voando sobre o Monte Rainier, e ele avistou um brilho vindo, né, na direção lateral, e viu uma formação de aeronaves voando. Ele estimou, com a experiência de voo que ele tem, que eles estavam voando por volta de 2.000 km/h, né? É, por aí você já fala, 1947, não existia nenhum aeronave. O piloto, tanto militar quanto comercial, tem conhecimento das naves, né? Um negócio a 2.000 km/h. É, 1.700 milhas, né? Em milhas que ele estimava, né? Isso. 1.700 milhas por hora. Isso. E ele fez um relato muito preciso e ficou conhecido dos jornais, né? Então, é daí, como os jornais começaram a acunhar esse termo disco voador, porque ele falava que se parecia com um prato. Na verdade, o desenho que ele fez não é um prato propriamente, era uma aeronave tipo em delta, né? É, como se fosse um prato em cima do outro mesmo, assim, um com a boca pra cima, outro com a boca pra baixo. Mas não é redondinho, o do Kenneth Arnold não, entendeu? O desenho que ele afirma ter visto é um formato tipo um semi-prato, vamos dizer assim. Um pires, então. Pires. Já chegou o disco voador! Falando também, né, em 47, teve o caso Rosa, que é emblemático em todo mundo, né? Que foi uma revoada e teve até um incidente de uma queda lá, né? O que o governo fala, deixa passar, que foi um balão meteorológico que caiu lá, né? Só que estava vazando gases e não deixava ninguém chegar perto, e uns falam que foi um OVNI, que houve até alienígenas na situação. Eles retiraram 3 corpos de lá. É isso. Os destroços. Assim, é legal a gente fazer essa linha, porque a gente falou do caso Kenneth Arnold em 47, no mesmo ano, agora falando Roswell, né? E tem um relatório que fizeram datando todos a sequência de avistamentos, né? Que ele ficou emblemático por ter sido, como que eu vou dizer assim, vários relatos isolados na mesma região, né? Um raio bem grande que cobriu, de gente falando de alguma coisa estranha que viu no céu, né? Sim, e o acontecimento foi um mês, assim, foi um mês depois da declaração do piloto, né? Que você citou, foi o do Kenneth. É, isso aí. E isso aí é uma coisa que o pessoal usa, né? Como para vincular os dois casos, né? Tem uma proximidade de data, né? Vou falar mais ou menos, né, o que foi, né? Teve esses avistamentos, né? E um das testemunhas, tem até o nome aqui, não sei se vale a pena comentar, William Wood, né? E seu pai veio... Ele chamou um xerife, no caso, do local para poder averiguar. Não, eu tô falando do momento que eles viram um objeto incandescente no céu, né? É o rapaz, o menino e o pai. O pai provavelmente já devia ser falecido quando fizeram a reportagem. Mas viram um objeto brilhante incandescente no céu, né? Durante uma tempestade. Aí eles eram fazendeiros, né? Esse pai e esse menino. Eles ouviram uma explosão nas proximidades, viram esse negócio incandescente e uma explosão, né? Aí pela manhã, uma outra pessoa foi a cavalo para verificar o dano da tempestade, né? E encontrou um campo de destroços nas proximidades, 4 km quadrados mais ou menos. E o cara encontrou algumas coisas incomuns, né, no relato dele, né? Inclusive é um relato que ele fez oficialmente, depois ele negou, né, falou que se equivocou, ele voltou atrás, que é o maior problema nesse caso Roswell, né? Que algumas testemunhas chaves, tanto da parte militar quanto da parte civil, mudaram seus relatos, né? Mas a princípio, ele fala no primeiro relato que ele achou uns campos de destroços com metais maleáveis que você mexia nele, mas ele voltava à forma original. Entendeu? Aí você dobrava ele e quando você soltava, ele abria de novo. Assim. Isso, e eram altamente resistentes, não conseguia se cortar, não conseguia queimar. Era uma coisa diferente, entendeu? Agora imagina só o que diabos que usaram pra derrubar esse negócio. É um troço indestrutível que caiu, né? Como é que explica? Nas histórias, pelo menos não foi abatido, né? Foi um acidente mesmo. Que... Deu uma pane lá no motor. Uma barbeiragem do ET lá. Sim, mas pensa só a lógica do negócio. É um metal resistente, quase indestrutível, não sei das quantas. Aí o negócio se choca no chão e gira bosta, né? É igual a caixa preta do avião, fica inteira, mas o nego morre. Por que não faz o avião do material da caixa preta. Só de caixa preta, né? Senão a porra não ia voar, né? Isso aí, rapaz, deve ser. Aí dizem que acharam 3 corpos de criaturas lá. É, eu não vou chegar nessa parte, né? O cara que achou, o primeiro foi, chamava-se Brazel, foi o escritório do xerife George Wilcox. Foi aconselhado pelos vizinhos a relatar. Porque nós temos que lembrar que nessa época, né, estava naquele começo da Guerra Fria, estamos falando do calor ainda do momento da guerra, né? E havia uma suspeita de que poderia ser uma coisa de algum inimigo, né? Então, a mesma história da Segunda Guerra, a galera, uns achavam que era russo, o outro achava que era americano. Uhum. E o xerife foi na rádio, foi no local, foi na rádio, entendeu? Até que apareceu um personagem aí que é importante, que é o Major Jesse Marcel, né, que foi o escritório do xerife, e procurou esse Brazel, que era o rancheiro que achou primeiro, né? E começa a analisar o material, né? Que a princípio provavelmente o militar foi para poder identificar se não era uma arma experimental, né, do exército americano, ou se não era uma arma inimiga. Eu lembro que na época tinha uma grande suspeita de ser um balão com um satélite ou um aparato de comunicação russo, entendeu? Que poderia ter caído lá. Só que o próprio militar, no primeiro momento, né, ele falou para os jornais que ele achou que aquilo não era, ele afirmou que aquilo não era coisa do exército, do Força Aérea Americana, nem do exército, e não poderia ser russo também, pelas características, né? Se você for ver, tem um jornal da época lá que mostra que depois que eles falam que era um balão, eles têm uma foto de um soldado segurando um balão meteorológico, assim, você vê que não tem porra nenhuma a ver com o que foi descrito pelos caras, né? Exato. Você não teria como confundir um balão com aquela porra lá. E o pior é que, tipo assim, tem documentários que eles vão mais a fundo, né? Eles dão uma melhorada na foto, dão uma aumentada, parece que a porra foi toda rasgada com faca pra poder... Parece que o cara tá segurando um lençol na foto, assim, tão tosco que aparece. E ele tá assim na foto sem graça, porque aquela foto foi uma foto que ele foi obrigado a fazer negando tudo que ele disse, né? Que ele já tinha falado, né? Antes do que ele tinha encontrado, né? Isso. Aí teve que desmentir. Você vê que a cara dele é assim, tá. É um militar, né, cara? Tem que cumprir ordem, né? Deve ter tomado o belo de um esporro lá do sargento dele. Sargento não, do chefe. Cara, o chefe lá, sei lá. Senhor, encontrei 3 corpos de uns bichinhos absurdos aqui, com metal que eu nunca vi, que você faz um 8, faz um 70. Porra, 06! O chefe dele falou assim: não, não fala pra ninguém, não, morre aqui. O cara, ih, rapaz. Ele só falou assim: ih, rapaz. Amanhã eu tô fudido com essa edição do jornal. Então, o xerife como autoridade da lei, conta, senhor. Esse esfregou muito chão do quartel lá depois. Engraçado, como é que é o nome do xerife lá? Do... Xerife Wilcox. E é do pica-pau ainda, esse xerife. Não vazar essa porra aí. Nossa, foi longe, hein? Mas em relação ao caso, depois dessa foto do major, né, ficou tudo muito obscuro, né, porque começou o campo da especulação. Por que que ele mudou a versão da história e começou os boatos de que o exército tinha encontrado corpos também? Esse caso de Roswell é o que deu mais lenda, assim, da Área 51, corpos ETs, de mudar os depoimentos, deu margem para você especular o que você quiser nesse troço. Inclusive tem foi o berço, né, de todo, até dos alienígenas, né, em si. Não se falava que se falava de objeto voador e tudo, mas ninguém imaginava que era uma coisa do espaço, assim, sabiam que não era uma coisa comum na Terra, mas ninguém atribuía uma origem, né? E já, nesse caso, Roswell já começa a aparecer esses negócios que tinham corpos de ETs, né? Tem até a foto do jornal, que é bem famosa, a foto do Major também. Eu vou botar com uns links aí para a galera depois ver, que é um caso emblemático. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não, é isso aí mesmo, que ele fala que eles encontraram os três corpos, levaram eles para a área 51 e os destroços para lá também, ficou tudo guardado lá na área 51. E que deram esporro. Cara, tentando achar um negócio aqui que eu tinha visto um tempo atrás, cara, não sei se era fake ou se era verdade, de um... Vários vídeos tem no YouTube, né, do OVNI descendo em cima do Vaticano, dando aquele clarão. Não sei se vocês já viram. Foi sobre a mesquita de Jerusalém. Ficou famoso esse vídeo. Não foi no Vaticano. Não, ficou famoso esse vídeo. É várias pessoas filmaram ao mesmo tempo. Uma luz que desce em cima da cúpula da mesquita de Jerusalém, dá um brilho e... A mesma característica do Foo Fighter. É uma bola de luz, desce, dá um flash de luz e dispara numa velocidade que assim, até as câmeras têm dificuldade de gravar a direção que ele está indo. Mas ele sobe de novo. Muito legal também. Esse caso aí não tivesse acontecido aí em 47, fosse antes, fosse lá na década de 30, lá em 36... A gente podia falar que os criadores do Superman tinham se inspirado nessa história aí pra dizer que era a chegada do Clark Kent. Uma nave que cai numa cidade rural. É mesmo, cara. Inspiração. Só que o Superman é lá de 38, 30 e pouco, né? Ele é anterior, né? Isso. Mas tinha relato lá do Cristóvão Colombo, pô, então... Então. Já chegou o disco voador! A gente falou do caso Roswell, que é um caso emblemático na história dos OVNIs, mas tem um caso nacional de 1986 que ficou muito divulgado, apareceu no Fantástico, foi a Noite Oficial dos OVNIs, né? Que envolveu a alta cúpula da Força Aérea, das Forças Militares, acho que era o Ministro da Defesa, se eu não me engano, que avistou, mandou aeronaves para investigar o caso, foi amplamente documentado, né? E é legal falar, foi legal puxar esse assunto, porque agora recentemente, em 22 de maio, se eu não me engano, foi liberada as gravações oficiais do dia, né? Foi em outubro, foram 16 áudios da terceira remessa do Fundo dos OVNIs. Tá de graça, você pode pegar lá e ouvir. Pois é, legal, né? Tava sob sigilo, cara. E é uma coisa... Sabia, não. Foi recente. E é uma coisa que levanta mais suspeitas sobre o assunto, né? Porque por que tava em sigilo, né? Se foi um troço tão documentado, né? Aí eu também, assim, costumo... Além do depois, tipo assim, muito tempo em sigilo, né? Aí o cara vai lá e libera, eu já fico com um pé atrás sobre o conteúdo e a veracidade desse negócio. Você nunca vai saber se aquilo é zoado ou não. Mas o que você acha, Luíne? Cara, é meio complicado você afirmar assim que realmente foi um OVNI. Foi um OVNI, né? Ninguém sabe o que foi. Mas... O problema é toda a questão da fonte, né, que eu acho. Você tem que usar uma fonte de informação que já foi manipulada e mantida sob sigilo por anos. Então, é complicado você falar que aquilo lá é certo ou que não é. Os caras podem muito bem ter omitido uma série de fatores ali e jogado só o que foi interessante. Praticamente 30 anos aí, né? Isso. É igual quando os caras liberam aqueles documentos, que o documento é todo de tinta preta, assim, aí tem umas três palavras, o resto tinta preta, grande bosta que você liberou. mas aí, qual é a vantagem? Sério, Lenny, qual é a vantagem que você acha, tipo assim, o cara mexer num documento já de 30 anos, chegar agora e liberar? Tá aí, galera, é isso que aconteceu. Era melhor não liberar. Cara, não, vai nem parar de encher o saco, né, velho? É. Mas ninguém enche saco disso, não, pô. Ah, não. Tem 30 anos. Ah, deve ter, né, cara? A gente tem o ET Bilu agora. Pra que precisa ficar enchendo saco do cara com 30 anos? É, o BD só a revista UFO lá, que deve ficar enchendo o saco dos caras. É. Não, mas inclusive, cara, eu tenho aqui um trechinho do Aconco. Teve uma conclusão. A Força Aérea fez um relatório e a conclusão do relatório oficial é a seguinte, resumidamente, é que assim, que os objetos eram reais e tinham um comportamento inteligente entre aspas, porque foi retirado exatamente essa frase do relatório oficial, entendeu? Então é uma coisa que levanta mais fatos, vamos dizer assim, críveis, né, confiáveis, que isso é um relatório militar, né, cara? Com 30 anos de atraso, né? É, esse que é o problema. Mas foi um caso interessante. Foi não, um... mas não falou da noite oficial dos OVNIs, pô. Você saiu do assunto e não voltou. O que foi a noite oficial? Foi um avistamento tudo começou quando o ministro da defesa, que eu não estou lembrando agora o nome, estava chegando de avião no aeroporto em São Paulo, não lembro aonde, e ele relatou, avistou alguns OVNIs e foi na região de São Paulo, né? Aqui foi o ministro da aeronáutica. Ele convocou para uma coletiva para anunciar que a FAB tinha perseguido sem sucesso 21 OVNIs sobre a região de São José dos Campos. Só que nessa época não foi apenas em São José dos Campos, entendeu? São José dos Campos foi a área que esse ministro participou dos eventos, né? Mas tem relato de avistamento de OVNIs no Rio e São Paulo e Minas, se eu não me engano. Rio, Goiás e Paraná. Sim. Mas São Mas Paulo também. Ficou no radar, sim, São do Paulo cara também, lá da torre de controle. Ficou um monte de jovens. Mas apareceu pra ele. Isso aí que é interessante. Antigamente não aparecia, agora já eles esqueceram detectado. De ligar o negócio. o stealth da nave. Então, foi um evento que durou assim umas 3 horas, né? Os registros, assim. Né? Basicamente foi isso aí, né? Aí ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Isso. Lá se eu puder puxar aqui, 10 anos depois teve um outro acidente aqui no Brasil, né? Aquele Tucano lá da Esquadrilha da Fumaça que caiu por causa de um OVNI que eles falam. Esse caso também, mas esse caso eu não lembro se teve alguma coisa oficial, você sabe, Gil? Se eu puder puxar, né, teve um caso que aconteceu 10 anos depois, né, que foi o avião lá da Esquadrilha da Fumaça, o Tucano lá que caiu. O Tucano que caiu é culpa do PT, então. Já naquela época... Você vê, né? Foi um avião da Esquadrilha da Fumaça que caiu, né? O que deixaram passar, né, foi um objeto de 1 metro de diâmetro, mais ou menos. Se para pensar, 1 metro nem é muito grande, né? Parece que foi os caras testando drone no começo daquela época. Foi um objeto de 1 metro de diâmetro, mais ou menos. Ele passou a 2 metros tase do avião, na velocidade de 1.200 a 1.500 km por hora. O que eles explicam, parece que o avião entrou numa pane, o motor desligou. E, assim, os vídeos que você tem para ver no YouTube, você vê assim, um risco preto passando assim, debaixo da asa do avião. Parece ser debaixo da asa, né? Mas por causa da noção de profundidade, a gente pode passar realmente do lado da asa, mas a pessoa, por exemplo, que filmou ali, pode ver que ele estava talvez debaixo do avião. Pô, mas os ETs também estavam de sacanagem, os caras vinham pra terra pra derrubar Tucano, porra, tomando cu. Já chegou o disco voador! Teve um caso que nós não podemos deixar de falar, famosíssimo no mundo inteiro, galhofadíssimo no Brasil. É o caso lá do famoso ET de Varginha, que foi avistado em Varginha. 96. Foi 96, que 3 adolescentes estavam voltando a uma festa, ou indo para uma festa, alguma coisa, elas relatam que viram num terreno baldio lá uma criatura. Ela é bem parecida com esses ETs Grey aí, esses famosos, só que ela tinha pele marrom, tinha três, elas falam chifres, né, mas na descrição era tipo três calombos na testa, assim, e o olho bem vermelho, tava abaixado lá. As avistadas saíram correndo, gritando que era o diabo. Isso é importante. Aí falou com a galera lá, ó, vimos o diabo, não sei o que, tá lá no terreno. Aí a galera foi atrás do diabo, cara, que é o que mais me impressiona. Se falasse que era ET, ninguém ia, cara. Você vê como é que o brasileiro é. A menina falou, nossa, a gente viu o diabo no terreno, não sei o que, qual que é a noção que o brasileiro tem? Vamos descer a porrada no capim. Não, os caras pegaram pau e pedra e foram pra cima do tinhoso, mano. Ô, racinha ruim, tá aí, brasileiro, meu irmão. Tem que ser estudado. Aí tem essa mesma controvérsia aí. Dizem que os bombeiros e o exército capturaram a tal da criatura lá, né? Foi levado até pra um hospital lá da região. Esqueci o nome, pai. Três Corações. Sim, inclusive foi o Badam Palhares, né? Que fez a autópsia. Envolveram o Badam Palhares nessa. Levaram pra esse hospital de Três Corações. O pessoal só do o hospital diz mesmo que levaram alguma coisa pra lá que não deixaram ninguém ver. Agora, se isso aí é lenda. Tem um relato do médico que ele fala que ele não tinha. Ele não tinha experiência suficiente pra poder lidar com um tipo de criatura que eles tinham trazido pra lá. O caso de Varginha é mega galhofado no Brasil, mas ele no resto do mundo ele tem uma certa notoriedade. A história toda começou numa ligação para o Corpo de Bombeiros, né? Mas existe um livro que fala que nesse período que antecedeu, foi em 20 de janeiro que aconteceu esse caso, de 96, tem um livro que eu li falando que antecedendo essa data, o exército estava fazendo grandes movimentações militares ali. Isso aí, gente, é especulação, tá? Não, eu estou falando baseado no livro, que eu não lembro nem o nome do livro, se era o caso Varginha, era um livro desses daí que publicaram. Mas é uma novidade, vamos dizer assim, para a história, que o exército estava movimentando uma quantidade. Isso aí, inclusive, é comprovado, o exército, essa movimentação, que o exército afirmou que era manutenção, estava fazendo manutenção dos caminhões. Aí o cara perguntou, pô, mas está fazendo manutenção de todos os caminhões da base militar ali perto de Varginha? E ele não sabia explicar, né? Mas a história, né, tem vários relatos conhecidos de gente que viu na zona rural uma aeronave em formato de charuto voando a baixa altitude e de maneira lenta. Tipo, não tava, sabe, tava voando muito baixo, vamos dizer eu assim. Eu li também uma parada dessa que teve, assim, alguns dias antes, teve vários avistamentos, não vários avistamentos, várias pessoas avistaram a mesma coisa. Que era um objeto em forma de charuto, né, Bruno? Não sei o que você tá falando. Exato, exato. E que um carro viu ele na hora que ele caiu, foi atrás e descreveu o mesmo metal lá que você... Isso, esse passava e ele abria de novo. Esse cara, inclusive, antes ele perseguiu uma dessas aeronaves e numa estrada vicinal, e ele foi barrado pelo exército antes de chegar num certo ponto. O exército mandou ele voltar e mandou ele perguntou, que ele falou que ele viu alguma coisa, e o exército mandou ele, não respondeu e mandou ele voltar, que ele não podia continuar de carro naquele ponto. E nesse livro, a novidade que ele traz, eu vou até procurar para botar a fonte certa. É do zoológico, né? Não, o livro diz que a nave não caiu, a nave foi abatida pelos militares brasileiros. Caralho. Essa já é uma história polêmica, não estou falando que é coisa de fato, né? Mas o fato é o quê? Que o bombeiro recebeu um pedido às 8 da manhã, né, para capturar uma... Na ligação falava que foi uma criatura avistada no parque. Deram a posição correta para os bombeiros, Jardim Andere, ao norte do distrito Jardim Andere. Depois de 2 horas, os bombeiros chegaram lá e capturaram, né? Caralho, é. Rapidinho, hein? Os caras foram, tivesse querendo esconder a parada, é. 2 horas é. Depois. É, o engraçado é que eles levaram equipamento para capturar um animal selvagem mesmo. Falam que foi capturado com rede o ET de Varginha. Isso. É, o bombeiro, no primeiro momento, eles não negaram que eles tinham capturado uma criatura estranha. No primeiro momento. Eles deram entrevista para os jornalistas falando que capturaram uma criatura estranha que batia com o relato das meninas, entendeu? É... Afirmou que não era o diabo, para tranquilizar todo mundo. Muita gente ficou decepcionada. Pegou um bode pelado e, porra, estão achando que meteu qualquer merda dessa. Não, teve um caso de uma mulher que avistou num zoológico também, lá da cidade. Não sei se foi na cidade, isso foi próximo, que vários animais morreram lá misteriosamente. É, o laudo não conseguiu decifrar, só falaram que eles morreram com uma intoxicação. Encontraram eles mortos. Falando aí de morte, nesse caso aí do ET, aí, parece que também tem uma informação também, que é um boato, que nessa operação, quando capturaram um desses seres aí, No sábado, era um policial, aí parece que o cara foi ferido pela criatura e dois dias depois o cara morreu num hospital local lá. Isso mesmo. E parece que fala que foi pneumonia nele. É, isso, morreu de pneumonia. Aí a família foi pedir mais informações e a equipe médica, assim, o pessoal médico negou oferecer mais detalhes, né, sobre o cara. Não deram laudo, não deram nada, mas isso aí, então, pô, a gente nunca vai ter como saber. É, nunca vai saber, né. Isso é caô mesmo. É, verdade. O Luiz não tá aqui como sete. Queria perguntar, você não vai falar do mendigo, não? É, do Aleijadinho lá, de Varginha. É, do maluco que andava igual corcunda, comia formiga no chão. É, você vê a foto do cara, é o ET de Varginha, cara. Só tá faltando os 3 chifres. Ele devia estar com alguma coisa na testa no dia. Mas eu tenho certeza que é verdade esse negócio do ET de Varginha. Isso é um calo, né, velho? O cara tomou um capote lá, bateu com a cabeça, tava com os chifres na cabeça. Aí o exército se movimentou pra poder pegar o mendigo aleijado. É, Brasil, isso acontece, velho. Mó chacota. Essa história ficou. Foi uma história que abafou um pouco o caso, né? Que eles mostraram a foto de um rapaz com problema psiquiátrico, né? Que tiraram a foto dele fumando agachadinho na rua. Fizeram um relato. Sei lá, sei lá. É, fizeram um relato. O exército fez um relatório afirmando que era esse cara, mas as meninas desmentiram. No primeiro instante, ele falou, pô, a gente conhece esse... Elas falaram o nome do Mudinho, eu acho que... É, Mudinho, Aleijadinho, alguma coisa. É, a gente conhece o Mudinho tá sempre aqui na rua, a gente dá cigarro pra ele, a gente não ia confundir ele com isso que a gente viu, não, foi outra coisa. A gente coisa. Dá cigarro pra ele. É, eu ainda tô ajudando o cara. Mas na vida do cara, mais ainda. Aí, mas essa história, cara, ela não tem como ser mentira, porque... O governo brasileiro, não, se fosse mentira, nunca que ia botar lá em Varginha orelhões em formato de ET, estátua de ET. Eu não investi dinheiro nisso. Foi uma farsa. Foi uma farsa dessa, claro que aconteceu. É, assim, tem a parte verídica, né? Quer alguém falar alguma coisa, Delcio? Eu não, eu sou igual o Luini, que é... pra mim, sei lá, eu não... Minha opinião quanto a esse caso, assim, é aquele negócio, né? Ninguém comentou mais nada, nossa, morreu ali do nada, a população. Que isso, não, morreu do nada o Gugu, o Faustão, não, eles exploraram Gugu, isso. Ah, o Gugu e o Faustão são uma referência científica maravilhosa. Você acha mesmo que o governo ia investir dinheiro em orelhões e estátuas, assim, no. Pra o comércio, turismo. Até os ônibus lá, cara, tem, né? ET, tá doido. Não sei se hoje ainda tem, né? Mas até pouco atrás tinha. Até pouco tempo atrás tinha. Esse orelhão também lá é bom, que se o ET for ligar, ele pode falar ET, telefone, minha casa. Deus, isso aí é pra não acontecer que nem no filme do ET, cara. É. Não tinha telefone. Ele faz interurbano, isso aí faz interurbano. Intergaláctico, né? Voltando aí a um pouco da história, né, cara? Tem as três meninas que são as principais testemunhas do caso. Teve um monte de testemunha que eu não quis revelar, mas teve um jornalista, né, que é o Birajara Franco, que foi um dos que investiu. Tem um outro que eu não tô. Esse Birajara é da UFO, né? Da revista UFO. Isso aí. Você não acha muito bizarro essa história de três meninos adolescentes voltando numa festa à noite? Cara, essas meninas estavam muito Eu chapadas, acho que elas estavam indo pra igreja, cara. Aí já. É, eu A acho minha que era um mocidade negócio de tá cliente. fechado, cara. Eu não Mas não tava era de capaz. madrugada assim, não. Era 8 horas da noite, 9 horas da noite. Era cedo, assim, a parada. É, Por isso que acho. tanta gente viu. Tinha tanta gente, assim, pra ir atrás do diabo. Depois, hoje em dia, iam tirar selfie com ET, fazer o horário a quatro, postar no Facebook. Meu Deus, encontrei um alienígena. Hashtag sem filtro. É, tem o na verdade, o Barato, são dois investigadores, foram o Pacatini e o E o Birajara. Patatá, foi o Pacatini e Pacatá. Eu esqueci de uma coisa. Mas esses dois fizeram um trabalho investigativo bem completo. Assim, a história, essa história é naquelas que, assim, tem a parte verídica, documental, né, que é a parte dos bombeiros. O bombeiro nunca revelou, no primeiro momento, a corporação afirmou que capturou uma criatura estranha. Não falou que era animal, não falou que era nada, no primeiro momento. Depois, os bombeiros começaram a negar e não falar nada. Começaram a política de silêncio, né? E os militares se envolveram nessa história. Seria uma história assim que igual o Ine falou que seria baseada apenas em relatos, né? Mas o que me deixa mais assim intrigado é por que o exército se esforçou tanto para dar uma resposta tão bizonha, que primeiro afirmaram o exército, o primeiro relatório falou que foi um casal de De doentes anões. mentais, É, de casal de anões. anões, doentes mentais. Olha, rapaz, que coincidência, né? Anão doente mental no Pô, avistando. e onde no mundo que eles mandam um bombeiro com rede para capturar Casal, né, rapaz? dois Olha, anões? eu não sei assim direito, mas eu acho que aquela galera de Jackass já deve ter tentado fazer isso. entendeu? Isso que me incomoda. E depois o exército. O próprio exército fez um outro relatório afirmando que era esse mudinho, entendeu? Então, esse foi o último relatório, foi o que acusava o incidente todo, era com a confusão com o É morador de muito, rua. muito desencontrado as Mas paradas. uma pergunta que eu tenho que fazer. Vamos lá. Teve um lance de uma nave que ninguém viu, sabe onde está, para onde foi parar, que ela caiu, ninguém encontrou o buraco, onde foi a queda dessa nave, e sem contar os corpos também, né, dos bichos, né? Onde foi parar tudo isso? Levaram pro hospital do Três Corações. E as marcas, e a aeronave, a queda, onde foi a queda, caiu Olha, aonde? se você parar pra pensar, tipo, foi em 86 também, né? Não, foi em 96. 96. Não, foi 96, pô. Então, 96, na mesma época do avião lá das coisas de fumaça que caiu. E Não, se o o negócio era bicho tão caiu. galhofado, Deus, que os caras podiam fazer o que quisesse que ninguém ia acreditar mesmo. Não, ficou um negócio bizarro, mas assim, aqui tem um outro detalhe importante, que os investigadores receberam cerca de 60 testemunhas e a grande maioria eram militares. Isso daí é um outro detalhe interessante do A caso Varginha. camuflagem aí, a camuflagem da É, eu também informação aí, acho. Esse negócio é tão zoado assim, porque esses doidos que aparecem assim, falando, ah, fui abduzido, me enfiaram uma sonda, não sei o que, isso pra mim é tudo pago, essas porra, pra desacreditar mesmo, não é possível, cara. eu acho Alguém se também. deu um papel desse. O cara vir se expor ridiculamente, né, Tem cara? muito preconceito por causa desses mongolões, hein? Que é muito zoado, né? O cara, o policial lá que foi atacado e morreu 2 dias depois, né? Se É, não, fosse um. Oi? não, ele Não não pode foi falar. atacado. Ele era um P2. Ele tinha sido notificado. As forças militares da região foram notificadas... ele ajudou a capturar, não foi? Isso, não, eles foram... Processo, né? Não, ele não chegou a se ferir. Ele fala que entrou em contato de corpo... contato físico, assim. Teve uma luta, vamos dizer assim, pra... Tentou segurar, né, a criatura. É o que de relato a respeito da interação que ele teve com o extraterrestre, no caso, né? Então, é muito zoado, porque se fosse um mendigo mesmo, esse contato... O cara tem morrido 2 dias depois disso. Não, ele ia mobilizar tanta gente, senão... Que tipo de contato foi esse que teve com o mendigo, né, velho? É... Sabe, senão esse mendigo andou lá. Mas tem muita coisa estranha, né, cara? E assim, outra coisa que uma peça-chave dessa história de Varginha é que muitas das testemunhas eram militares, muitas testemunhas militares. E o comando militar, quando percebeu que os investigadores estavam tendo informações do que estava acontecendo por trás dos muros do quartel, eles fizeram a lenha com a turma lá. Eles descobriram quem eram os informantes e os caras desapareceram. E alguns voltaram atrás, falaram que o relato era tudo invenção, ou inventaram a história maluca. E o próprio investigador, outra peça-chave dessa história, a mãe das meninas fala, isso tem filmado, que um pessoal estranho veio na casa dela e ofereceu dinheiro para que ela, em troca, ela falou, inclusive ela fala com as próprias palavras que o cara disse para ela, assim, que a senhora vai dar um futuro para os seus filhos, a gente vai garantir que eles vão ter estudo, vamos pagar um dinheiro bom para a senhora, a gente só precisa que elas vão à televisão falar que isso tudo era mentira, entendeu? Aí a senhora ainda falou que isso daí é uma coisa bem incomum quando você fala uma mentira, da pessoa rejeitar dinheiro acusar alguém de estar te coagindo, né? Ela falou, não posso fazer isso, como é que eu vou obrigar elas a falar uma coisa dessa? Nem com dinheiro, não. Seria pior, né? Seria ser ridicularizado, né? Aí uma coisa também que eu acho estranha é a seguinte... Casos diferentes, né? E, por exemplo, esses casos que estão liberando relatórios aí agora sobre os OVNIs, né? Dos objetos voadores, estão tornando público, né? Beleza. E nesses casos, igual do caso de Varginha, eles querem abafar o caso. E qual o interesse de querer abafar isso daqui, tudo? Daqui a 20 anos Isso que é esquisito, cara. Tem um outro detalhe, dizem que o NORAD, que é a defesa aérea dos Estados Unidos, né? Avisou, teve uma parada dessa. Né? Avisou o governo brasileiro que tinha um objeto voador invadindo o espaço aéreo do Brasil. Isso aí, juntando com a história do cara que falou que viu armante aérea e caminhões do exército, que provavelmente teriam abatido, né, o OVNI. É uma ferramenta, é mais uma peça aí que... É claro que nós estamos falando de coisas que não tem como provar, né? Esse caso de Varginha é um caso emblemático. E, inclusive, foram dois hospitais envolvidos nessa história, que eles falam que eles levaram um dos corpos para... Fala que os alienígenas estavam vivos, né? Foram capturados vivos. Dois. Um deles acho que estava morto, não me lembro. E foram levados para o hospital. Eles citam o nome dos hospitais. É esse, de Três Corações, o hospital. É Humanitas, né? Um deles é um. O cara viu assim, pô, o bicho tem 3 chifres, deve ter 3 corações também. Vou levar ele. Não, ele primeiro foi internado. Primeiro eles levaram para o hospital regional de Varginha. O hospital regional. Lá no hospital regional, os investigadores falam que eles não estavam conseguindo manter o sigilo na área. Né? Muita gente, né, pô? Hospital. Curiosos, muitos populares. Não, gente mesmo, gente doente, pô. No hospital. E aí eles transferiram para esse hospital Humanitas, que era um hospital particular, né? Eu soube também que lá no, nesse de Varginha não aceitava o plano de saúde do ET. Ele levaram ele lá pra... Ele levava o bicho pra fila, fudeu, né? E olha que bacana, ele vai levar um ET pra dentro do hospital, sem saber não, mas se... Mas ele levar pra onde, pô? É contagioso, aí põe a população em risco. Levar, tá pra dentro do quartel lá, ué. Ele era contagioso, pô. Só ficou todo mundo animado quando ele chegou, né? É, falaram que era virose, né? Aí é foda. Falou que é virose, realmente não tem o que fazer. Se for uma... Eles mandaram o ET pra casa tomar sopa. Igual a mãe do Cris, né? Pega o xarope. Esse caso é aquele caso que não tem... Que é baseado muito em relato. Mas os relatos são estranhos, né? Não são relatos convencionais. E geralmente histórias com relatos não convencionais são as histórias verídicas, né? Quando a história é muito bonitinha... muito bem contada, é geralmente uma história combinada. Mas e uma coisa que decepcionante, que é de um dos investigadores, que eu não lembro qual, dos jornalistas, veio depois a público e falou que era tudo mentira, que era tudo montagem mesmo. Um dos investigadores ficou puto com o outro, porque ele falou assim, mas como, rapaz, a gente investigou tudo. Deu entrevista na televisão, escreveu o livro, agora ele vem falar que é tudo mentira, cara. Entendeu? Isso aí foi teve vários programas de televisão, e eu vou até colocar no link aqui os do Comando da Madrugada. Era um cara que é um documentarista. Eu gostava desse programa dele. Goulart de Andrade. Os ETs, eu acho maneiro que eles caem assim nas épocas que a tecnologia não é tão avançada, né, entre aspas, igual hoje. Naquela época não tinha o celular para tirar uma selfie com o ET. Diminuiu muito os avistamentos. Depois que começou todo mundo tem o seu smartphone com Wi-Fi aí, ninguém vê mais ET mais no Brasil. Mas, Nelson, eles aprenderam com o Steve Jobs, né, velho? Depois do Mac transparente, o espadão também ficaram transparente, velho. E a tecnologia, eles corrigiram as falhas também, pra não ficar caindo, dando mole. Eles atualizaram lá, ó. Eles aprenderam com os japoneses lá, construir os motores, as paradas. É. Vai ver o material dos discos voadores, é daquele arco da Hiroshima e Nagasaki. A merda tomou duas bombas nucleares na cabeça e tá lá em pé até hoje. Normal. É porque assim, a galera se pega muito no ET e tal. Pode ter acontecido alguma coisa lá e tal e fizeram essa palhaçada toda pra desacreditar mesmo, parar de fuçar. Você fala e deixar Varginha, claro, a galera já automaticamente lembra do ET. Que babaquice. E legal, tipo assim, que teve um incidente com o OVNI, com o objeto voador lá, não foi só o ET em si. Isso, né? Lembrando que o objeto voador não é disco voador. A galera, tem muita gente que não consegue fazer essa distinção, não. Já liga uma parada a outra. Esse já é mais complicado de esclarecer, mas é isso que a gente está falando. A coisa com caráter registrado, né, oficialmente, e com característica de voo incomum, né, seria objeto voador, né. Mas para a nossa conversa aqui, vamos combinar que vai ser a mesma coisa, né, quando a gente falar... Não tem como falar de um sem falar do outro. Com certeza. Até porque o pessoal faz essa associação mesmo. E lembrando também, né, que mais galhofa que a gente tá aqui zoando, brincando aqui, isso aí foi registrado pelo Exército Brasileiro, né? Em registros oficiais, né? Você vê o Exército Brasileiro como é que tá ocupado aí fazendo isso. Rapaz, é que é parte da instituição, assim. Mas esse Operação Prato que a gente vai falar também é totalmente documentada pelo Exército mesmo, por jornal. Essa isso aí teve um... Essa operação eu não conheço, não. Vou ficar de orelha aqui. É maneiro essa Operação Prato, pô. Já chegou o disco voador! Deus do tempo, a gente falou um pouquinho aí dos, né, de alguns casos bem curiosos. Falamos do Roswell, do ET de Varginha. E agora vamos falar do que eu acho assim, mais interessante de todos, que é a Operação Prato, né, cara? E ela aconteceu nos anos 77 a 78. Foi ocorrido no norte do país, né? Na região de Colares. Colares, isso aí, mas tá tentando lembrar. E é um, provavelmente a nível mundial, o caso com a maior quantidade de relato exclusivamente militar e material contundente mesmo, né, cara? Teve muita reportagem na época também. Muita também. Mas é engraçado, talvez não tenha tido a mesma destaque do que o ET de Varginha, né? Engraçado, né? O caso mais interessante de todos, não, talvez não tenha. Mas foi em que época isso? Foi em qual ano? Acho que até pela mídia. É mais antiga. Entre 77 e 78. Realmente não tinha o Gugu naquela época. O Operação Prato, ela é o nome militar que recebeu. Era pra não saber o que que é, sobre o que que era. Era exato. Tipo quando vai fazer filmagem aí, que vai filmar Os Vingadores, eles botam o nome do filme de Sputnik. Pra tipo não revelar exatamente os detalhes. Esse caso, ele foi o seguinte, começou nessa região de Colares, no norte do Brasil, a ter nas cidades do interior, né, Colares mesmo, a ter uma histeria coletiva. Mas tudo interior tudo... mesmo, as vilazinhas mesmo, assim. Isso, de pescadores e tal. De pescador. E eles começaram a ter um caso de histeria coletiva. O que, que seria? A população dessas regiões estavam se evadindo em massa, né? Aí a gente já começa a entender mais ou menos o drama da situação. Quando uma pessoa chega ao ponto de abandonar sua casa, sua propriedade... É uma coisa séria. Fedeu a parada. Não costuma ser coisa simples que faz você sair de casa. Basta você ver o cara que mora no morro, né, em situação de desabamento e não vai embora. Tá chovendo, ele tá rezando para não cair a barreira, né? E era esse caso, o cara se evadia da sua cidade, das suas casas, deixava tudo. E o comando militar... Comar foi solicitado ajuda por parte das autoridades das cidades para que eles pudessem ajudar a população, os prefeitos da cidade e as autoridades, que estavam em situação dramática. Estavam vendo a cidade em histeria coletiva, não tinha como fazer nada, né? A causa dessa histeria coletiva eles chamavam lá de chupa-chupa, né? Seria o quê? Eles relatavam que vinham essas luzes, né, do céu. Uma luz muito forte, que eles não conseguiam nem identificar assim, o que, que era. Tão forte que era. Isso. Aí e vinham e elas lançavam um feixe de luz na pessoa. A pessoa ficava paralisada. E quando... Normalmente era em mulher e no peito aqui. Assim, na... Em cima do peito do mesmo. Do tronco, assim. Né, região... Não, no peito mesmo. Em cima do seio mesmo, da mulher. Caralho, chupa-chupa, agora entendi. Não, mas não era exatamente no seio, era na região e mediações ali, né? Vamos dizer assim. Fora. Do tronco, é a parte superior do tronco, né? Incluía o seio também. Aí a galera chegava, tava o negócio tava tão feio que quando caía a noite, que era sempre no mais ou menos no mesmo horário, o nego sumia, assim, é todo mundo pra uma casa só, assim, de tão cagaço que tava parado. A vila inteira ia pra casa de alguém, assim, ficava porrada de família dentro da casa. E mesmo assim a luz entrava na casa e furava a pessoa. Caralho! A pessoa sentia uma queimação nessa região e falava que ficava paralisada, não conseguia reunir. Isso aí foi ganhando crédito, isso, o pessoal tava reclamando dessa parada então. E tal, mas uma médica lá, não foi isso, Bruno, que reparou isso. Nessa parada? Tava aparecendo nego de região muito distante uma da outra, que não tinha telefone, que não se comunicavam, falando a mesmíssima coisa, assim. Não tinha como ser viagem, assim, sabe? E teve um, eu lendo também sobre isso, teve um que chamou muito a minha atenção, assim, foi o caso lá dos pescadores. Estava numa das, uma ilha lá pescando, os caras foram pescar, aí por conta da maré, eles tinham que esperar a maré voltar, né, para eles poderem estar retornando para a cidade deles. Aí eles ficaram assim, quando foi por volta das 8 horas da noite, eles foram num acampamento, montaram acampamento e foram dormir. Só esperando a maré voltar. Só que nesse meio tempo, um dos caras lá acordou, né? E foi tentar acudir outros companheiros que estavam reclamando de dor e tal. E percebeu que estavam com várias queimaduras no corpo. Parece que até uma dessas pessoas aí estava numa rede e morreu, né? Chegou a morrer. Ninguém sabe. Eles não lembram o que aconteceu. Perguntaram os sobreviventes, eles não sabiam quem matou o cara, o que aconteceu com ele, porque eles estavam feridos, entendeu? Queimaduras no corpo, um negócio meio sinistro. Mas nessa mesma região aí? É, nessa mesma região, a tal de Ilha dos Caranguejos, entendeu? E ela tá localizada no Maranhão, tal de Baía de São Marcos. É, essa era o Pará, né, Colares, se eu não me engano. A ilha que teve mais... Onde teve concentração maior de militar foi na de Colares, né? A histeria estava tão grande que eles tinham que deslocar os militares para lá para acalmar a população. O nego tava pirando mesmo essa parada. Mas se você olhar o mapa assim, dessa operação, deu um surto assim, em toda aquela região ali, norte ali do país, ali do Pará, Maranhão. Então, isso que a médica tava falando, era, não tinha como essa galera tá se comunicando e vão combinar todo mundo e falar a mesma coisa. O negócio foi extenso. Alguma merda aconteceu. Você tá falando também que foi ET que chegou lá e começou a furar a galera, mas. Não é, mas os sintomas eram os mesmos, a descrição era o mesmo, os furos que apareciam na pessoa eram o mesmo. Sempre com esse, com esse clarão ali. E eram identificados os objetos voadores, né? Eram vistos, as pessoas viam objetos voadores. Se você olhar aí, dar uma pesquisada no Wikipedia, você vê documentos assim que foram liberados. Esse cara, né? Mesmo, esse, o comandante, esqueci o nome. Urangê Holanda. Urangê Holanda. Ele relata que uma das duas que ele viu dá pra ver. Dois pilotos, assim, entre as... Esse Urangê Holanda, ele veio publicamente a revelar que ele foi o comandante dessa operação. E ele afirma categoricamente que tudo é catalogado e foi tudo verídico, né? É por isso que acho que é um dos primeiros casos da história de OVNI e que um militar... publicamente vem relatar uma coisa assim incrível, né? Uma história incrível, confirmar uma história, né? Maneiro que você vê os documentos, os caras têm rascunho das paradas, mapa, desenharam um mapa. Relatório mesmo, né? Se a galera quiser procurar depois aí, isso passou até aquele linha direta que tinha, ele passou uma época, ele fez um especial com 4 episódios, linha direta mistério. Isso. O primeiro foi da Operação Prata. É bem maneiro mesmo, assim, o negócio. É o melhor sobre esse tema. Quem quiser dar uma pesquisada, eu vou colocar um link. Deve ter no YouTube, com certeza, isso aí. Tem. É o melhor documentário sobre Operação Prata. Vai falar aqui. E não é galhofado, assim. Olha que é a Globo, hein? Fez aquele circo, assim, de os ETs, não sei o quê. E nem fala, né, de ET, né? Não, fala das luzes e tal. Isso. E legal que o exército fez operação lá de observação, né? E ele tem registro dos OVNIs que o próprio exército relata ter visto. Não é as pessoas, não. Aí já é o próprio exército mesmo relatando. E esse foi bizarro, que esse cara, esqueci o nome dele de novo. O Urangê. Ele falou que aí quando o negócio estava já com muito avistamento, já estavam lá, eles ficaram um tempasso lá, né, Bruno? Ficaram bastante tempo. E do nada o exército chegou. Agora eu não sei se essa memória minha é falsa. Se tinha alguma coisa do exército americano, tinha? Teve uma suspeita de que o exército americano deu uma ordem para cancelar a operação. falou que chegou chegar lá, falar que ele estava liberado do compromisso dele, que ele podia voltar para casa, e simplesmente mandar ele embora. E pararam os avistamentos, parou tudo. Essa é a parte não documentada da história, né? Mas assim, de fato, o Irangê reclama que eles estavam produzindo muito conteúdo de relatório e muito incrível. Foto, também, né? foto, filme, filmagem. Ele fala que conseguiu uma prova cabal e esclarecedora sobre o assunto OVNI, a afirmação do próprio comandante. Ele fala que uma noite lá que ele foi com a médica que estava lá também, essa mesma médica falou dos relatos. Agora, não sei se na casa da médica ou no alojamento deles lá, que a luz desceu muito perto da casa mesmo, assim. Ele conseguiu distinguir várias coisas do objeto. Essa médica, que é uma personagem importante na história da Operação Prato, porque ela foi uma das autoridades. Ela falou que chegou um ponto que na cidade ficou ela, o prefeito e o padre, né? Isso, foi todo mundo embora, ela falou isso mesmo. Ela continuou atendendo as outras localidades que aonde tinha ainda gente, né? E ela falou que ela foi com uma técnica de saúde, numa trilha, né, que elas estavam fazendo durante o dia. Isso aí tem vídeo nesse documentário da Operação Prato, que ela estava andando junto com a técnica, e ela olhou para a técnica começou a se apavorar e desmaiou. Quando ela olhou para cima, ela disse que viu um objeto, um OVNI. Ela fala, inclusive, que era uma cor linda, né? Ela falou assim, a cor mais linda que eu já vi. E ele passou lento, voando por cima da gente, assim. Ela é uma personagem importante, eu esqueci o nome dela. Era a médica. Eu acho legal um trecho do depoimento que os militares lá comentando, falou assim, ó, tem um corpo luminoso que estava aparentemente estacionado sob o ponto de observação deles, assim. Isso. E falou, e emitiu com intervalos regulares, lampejos, flash. Entendeu? Uhum. O cara descrevia mesmo, os militares descreviam tudo, assim, o diâmetro, o tamanho, o que eles faziam. A altura próxima, a distância que eles estavam vendo, mais ou menos, a mil e tantos metros, a tantos metros de altura. É um negócio meio doido, esse aí eu falei, esse aí eu parei assim, fiquei vendo, falei, cara, é muito detalhe pro cara parar pra inventar uma história assim, né? E convencer tanta gente a entrar na história dele, assim. Não, e expulsar as pessoas dos vilarejos, fazer as pessoas saírem. Então, e é nego muito humilde mesmo, se for ver, assim, não é a pessoa. Você não vai inventar, não vai ter nem imaginação pra inventar aquilo. É vida assim, no fim do mundo mesmo, assim, de pescador. E legal as formas dos objetos, né? Tem objetos em formas cilíndricas, tem objetos em forma de prato que são avistados. Aí os caras fazem até tipo um storyboardzinho com os desenhos tem. E tal. E tem no YouTube, sim, acabei de confirmar aqui. Vou só jogar na linha. Pode botar até o link junto aí. É Linha Direta Mistério Operação Prato. Esse é um daqueles casos inquestionável. Você conhecia esse aí, ô Fando e Luini? Rapaz, eu lembro dessa história do. Ele tem um 3, né? Não sou tão velho assim, mas vamos botar. Então, quando essas paradas aconteceram, eu era bem moleque, mas. Eu lembro do. Passando televisão, o negócio da luz que acertava as pessoas e chamava, e as mulheres, né? Os seis, não sei assim. Eu lembro muito vagamente dessa história passando televisão. Só que eu não tinha, assim, um tempo atrás eu não tinha ligado o fato com a história, né? E o que você acha dessa história aí? Cara, assim, alguma parada muito louca aconteceu, porque ninguém... Se bem, cara, é muito difícil falar que ninguém foge de uma cidade sem saber o que tá acontecendo. Eu fiquei um tempo atrás aí no WhatsApp, a gente andou circulando uns áudios aí de uma galera que viu um drone sobrevoando a cidadezinha lá, inclusive, dentro do Nordeste. Angicos. O nego entrou em paranoia, mano. O nego saiu correndo, pulando do muro, caindo embaixo da mesa, fazendo. Então, mas lá foi na década de 70 e foi mais de uma cidade. Como é que você convence várias cidades a sair? E os caras estavam saindo vazados de desespero já, porque tava toda noite aquela porra lá enchendo o saco. É, Eles afirmavam que as luzes perseguiam as pessoas, né? E provavelmente é o primeiro relato assim, com fato associado, com provas de que alguma coisa estranha perseguindo, né, as pessoas, que você tem nos outros, igual Rose ou o ET de Varginha, são um relato passivo, né, cara? O cara viu, não aconteceu nada. O Kenneth Arnold viu o disco voador, não aconteceu nada, isso considerando que fosse verdade, né? E nenhum deles, desses casos ao redor do mundo, você escuta o cara falando assim, eu vi e tem prova detalhada, filme, foto, e que interagia, e tem gente ferida. O cara tem as fotos das pessoas com as marcas, eram três furinhos, né? Até no jornal, tem vários jornais da época também, se você procurar, você acha. Falando chupa-chupa e desses furos no pessoal. Tem um caçador que ele fala mesmo, que ele foi sentir, ele relata que ele foi atacado por essa luz em seu braço, olha só. E ele diz que a dor que ele tava sentindo é como se tivesse parecendo furar a sua carne e o seu osso. Assim. Uma agulha tinha entrando em você. Isso aí vários relataram também. E a pessoa começava a se sentir esvaído, assim, e ia perdendo a vitalidade. Ele falou, ia se sentindo fraco, assim. Tava sendo sugado, literalmente, assim. Fala. É desmaiar. E você, Fantor, o que você acha aí? Eu tô pensando aqui, porque eu não conhecia até então essa parte da histeria em massa. Essa parte toda, eu tava ouvindo mesmo. Você acha, o que você acha dessa história? Cara, é aquela parada de acreditar, né? Eu, como pessoa, deixo sempre 15%, 15% ali de crença, sabe? De acreditar. Da situação ali, tudo, do ambiente. Pode ser, sei lá, algum cara dar uma desculpa de um composto que tava vazando no encanamento da cidade, não sei. Mas era muito distante, vilas distantes. Você sabe o que os céticos falam que é? E os céticos falam que os militares foram para lá porque nessa época, na região norte do Brasil, tava tendo guerra de guerrilha, e eles estavam com medo de que o território brasileiro tivesse sido invadido e eles estivessem usando morteiro ou usando aqueles flare que você joga no alto e aquilo abre um paraquedinho e fica queimando aquela troço com a luz forte, sabe? Que usa muito em campo, assim, que o cara quer iluminar um terreno, né? Isso mesmo seria bem visível, né? É isso que mas os céticos, eles falam isso, que os militares foram, sim, acionados, porque eles estavam com medo de ser essas guerrilhas que estavam tentando invadir o Brasil, entendeu? Vindo das fronteiras e tentando assumir, porque aquele território é um território que ninguém assentou o pé, vamos dizer assim, né? Não tinha ninguém ali. É, na região próxima da Amazônia, né? Então. Olha só, ali perto do Acre, não? Era Colares, né? Pará, né? Eu não sei exatamente onde que é. E, tipo assim, veja bem, não seria muito... Eu como se eu fosse um militar, tá? Eu, se eu fosse um militar, não ia ser muito mais... Sei lá, mais certo. Ele fala, não, a gente tá passando com problemas militares mesmo. Um problema pra defender a fronteira do que inventar um negócio com luz. Tá fazendo um exercício abstrato. Poxa, ia ser muito assim. Se tem alguma coisa nisso aí. Porque se fosse assim, simplesmente do nada os caras vão inventar coisa com OVNI pra cobrir um negócio militar. Mesmo assim, uma operação, uma manobra. Aí que ia chamar muita atenção, né? Por mais galhofado que seja, ia ver a mídia mundial toda, ó. Tem, tá, descoador no Brasil. Muito mais atenção ia ser chamado. Então, muito mais fácil que é uma guerra, que é uma invasão, aí vai afastar. Né? Vai ter os caras que vão vir cobrir isso, claro, mas. Cara, o exército botar pra OVNI pra tapar alguma coisa, sei lá. Né? Mas, assim. Que é curioso esse caso, e é o caso que mais prendeu a minha atenção quando eu fui pesquisar pra gente poder conversar, que foi esse caso aí, cara. Não, é o mais sinistro. É bizarro, esse cara. É, esse aí eu falo mesmo. Eu tenho o cagaço da musiquinha do Arquivo X, cara. Imagina ter um episódio de Arquivo X nessa parada aí com aquela musiquinha. Eu nem ia a ver, não. A verdade está lá fora. Ah, ia ser um episódio. O episódio do Arquivo X, cara. É, então, imagina. Inclusive, a música desse episódio tem que ser do Arquivo X. A música desse episódio tem que ser Learn to Fly. Não, ela vai entrar em vários momentos, com certeza, mas. Pô, Barato, você esqueceu que a gente assistiu junto o documentário da Globo da Operação Prato. Você não lembra qual era a trilha sonora? A do Los Hermanos, mas Los a galera Hermanos, não vai entender, pô, Horizonte pô. Distante. Mas ficou legal, eu gostei dessa música no episódio do eu gostei também, inclusive eu conheci essa música por causa desse episódio. Mas eu achei muito, o que eu acho bizarro dessa história também, que depois que acabou tudo, o governo não botou orelhão, não botou nada lá em... Chupa. Isso aí já é uma forte evidência que nem o governo acredita. Tinha uma menina na faculdade. Ela tinha um. Ela fez alguma cirurgia, cara. Não lembro se era na orelha, alguma coisa assim, que. A amiga de uma amiga nossa aqui da faculdade. Ela vai saber, Barato. Ela vai saber. Aí ela fez alguma cirurgia. Ela tinha tipo um cortezinho, assim, ó, embaixo da orelha, que pegava até o pescoço. Aí esse. Essa bagulha, ela falava muito, ficava muito tempo conversando, tipo a saliva escorria por ali, assim. Puta que... Daí, não, tô falando sério, não tô de sacanagem, não. Escorria um líquido, assim, a gente falava que era saliva mesmo. Não, ela falava que era saliva. Aí o apelido dela era OVNI. Que OVNI? Que era orifício vazador não identificado. Era Gellas. Ai, caralho.